alegra, reino, Deus da minha salvação. Me alegra, reino, Deus da minha salvação. Quando os malvados me seguiram, tropeçaram e caíram, me alegra, reino, Deus da minha salvação. Me alegra, reino, Deus da minha salvação. Me alegrarei no Deus da minha salvação. Quantos malvados me seguiram, tropeçaram e caíram, me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele salvou a minha vida, que eu pensava estar perdida. Me deu casa, me deu água, me deu pão, e me fez sorrir de novo, me fez parte do seu povo. Eu me alegro em Deus, a minha salvação. Me alegrarei no Deus da minha salvação. Me alegrarei. Alegra.